Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha sonora que é igual aos dirigentes políticos aí da cidade, né? Falam, falam, falam e não dizem absolutamente nada. Impressionante, hein? E o que eu queria saber mesmo é se vocês que são maldosos na internet são maldosos assim na vida real também, né? Porque não é possível, ninguém escapa, impressionante. Nesta semana, uma das piadinhas malvadas mais ouvidas aqui na Terra das Cataratas foi sobre a ida de dois policiais federais à prefeitura com papel na mão, né? Procurando a prefeita interina. Dizem os malvados de plantão que foi um Deus nos acuda, né? Muita gente aí, quando viu a Polícia Federal entrando, ficou preocupada, né? Mas não tinha nada demais, eles só queriam entregar um convite para a inauguração da base náutica do Nepom às margens do Rio Paraná, que foi ontem, sexta-feira. Só isso, nada demais. O convite também foi entregue na Câmara Municipal, onde dizem novamente os maldosos, a correria foi muito louca, mas ó, eu não acredito em nada disso, tá bom? Você acredita? Bem capaz, até parece, né? Mas com o início dos depoimentos dos réus da Operação Pecúlio, tanto dos que fizeram, né, como dos que não assinaram o acordo de delação premiada, o bicho está verdadeiramente pegando. Com a revelação aí de esqueletos do Arco da Velha e também com a seguinte pergunta, né? Será que vem mais operações por aí? Ou então uma outra pergunta, o que é que se esconde por baixo daqueles trechos que não são públicos das delações premiadas, que estão ali cobertos por um grifo preto? Outra pergunta ainda, né? São muitas, né? Quem são as pessoas que se escondem por baixo justamente dessas partes censuradas que têm foro privilegiado ou seus processos estão sob segredo de justiça? É, amigo, nós estamos curiosos, né? Já outras pessoas nem dormem aqui na cidade, né? Cientes ou suspeitando que estejam por dentro de quem são essas pessoas. Impressionante mesmo. Enquanto isso, dia sim, dia também, assessores políticos de um grupo X aqui da cidade plantam na imprensa informações de que o julgamento de um certo processo no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília acontecerá no dia seguinte, sempre é no dia seguinte, né? O que até agora não se concretizou nenhuma vez, porque o processo ainda não foi incluído na pauta e uma certa cidade continua sem saber quem será seu prefeito, se terá novas eleições, enfim, né? Na semana que começa amanhã, domingo, parece que finalmente o processo entra na pauta, mas parece, sabe? Parece. Enquanto isso, o bonde andando e a gente ficando pra trás, só pra variar, né? E quer saber de uma coisa? Olha, a situação por aí na cidade ficou tão feia, mas tão feia, que nem ir embora pra Passárgada está resolvendo, né? O jeito é ir embora pra terra de Ali Babá, porque lá o número de ladrões é só 40, né? E ser amigo do rei, bom, aí não é tão perigoso quanto aqui, que pelo jeito está virando a terra do engana que a gente gosta.